Sendo identificação, autorizado a chegada Mari. Chamei da descida. Toma radial, descida e identificou, descesse aqui. Atmoção fantástica. Pós aeronave da Azul, autorizado, voo no 864. Então, reduzindo velocidade 6200. Me informa o tráfego de helicóptero, um Robson 44, quando sobre voo parado junto, corrijo, próxima marca de distância, sem ter perigo sua aproximação, instrumento. Sim, tudo bem, galera. Passe 600 para 3000, pode prosseguir descido, 6200. Correto, 2000 pés, aguarda para o ILS. 2000 pés, aguardando autorização para o ILS. Estabilizado visual, 3216. 3216, complete aproximação, ele é assistindo na torre Salvador em 1-8, decimal 95. Tá 3604, não somos 1-6, livra direita, chama solo 1-2-1-1. 2-1-1, ao livrar, 3604. Autorizado, chamada do lote 6200. Isso para 3000 pés, velocidade a critério, informe para reduções. Primeiro reportando na redução 3804. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3004 de volta, escuta. Alfa, resposta da Juliette. Alfa, resposta da Juliette, 3604. Aqui um Robson 44, baixa altura, 500 pés, 105 com sua aproximação a instrumentos. Em sobrevoo parado, próximo ao marca do externo. Assente do tráfego, negativo, visual negativo, TQS 6200. 0 graus, 109. Limpouso, visual 10. Tango de Abel, confia visual com a Rimar? Visual com a Rimar, Tango de Abel. Seta, sala controlada, 0 graus 99. Controlada, Sotará, Bravo. 6200, complete aproximação, ele é assistindo na torre, Salvador em 18, decimal 95. 1895 é a frequência da torre, obrigado, mano. 3804, isso para 2000 pés, informe iniciando as reduções. Iniciando para 2003, 894, repassará. Salvador, muito boa tarde, já o Chanel 6200, dá 3 milhas do externo, visual. É na frequência do controle, a torre 18, decimal 95. Oh, perdão, boa tarde, já. Posição 3604, observa o táxi do azul após ser autorizado. O ingresso de IES para a posição 02, apenas confirmando o Wang da Gol. Ok, senhora, após a passagem do Gol, está autorizado ingresso para confirmar a posição? 02 do Pátio 1. 02 do Pátio 1, sim, obrigado. 4444, puxa, funcionamento gate 3. 4144, após o Airbus da TAM ingressar à sua direita, posição 02, está autorizado, mano, pronto para o táxi. Após o Airbus ingressar no 2, está autorizado, chamará 4144. Foi passado também que a passageira estava passando mal, já foi medicada por um médico que havia aqui a bordo. Ela já está melhor e a gente já cancelou o atendimento médico aí por orientação da médica aqui a bordo. Entendido que já foi prestado os primeiros socorros e cancela a partir de agora o suporte em solo, correto? Afirmativo, a gente já passou a informação também para a companhia. Muito obrigado pelo apoio. Excelente. E agora? Hotel 4064. Estou autorizado o táxi Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reportando de Juliette. Azul 2771, sob de operação para o sequenciamento de tráfego. Curva esquerda para 360, o limite serão 15 milhas na proa. Esquerda 360, limitado 15 milhas, 2771. 00, avistado, livre pouso, pistão a zero, vento 140 graus, 99. 140 com nós, livre pouso, pista 10, o chão é 6200. Zero redução, 3894. Sente. O tráfego à sua esquerda, posição de 9 para 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando uma centena em descida para o 050, deslocamento moderado, Airbus 3118, irá segui-lo como número 2 em aproximação, chumé do Salvador. Só ciente, o azul 2771. Gol 2067, estou pedindo correto, pronto para o deslocamento. Posição da Juliette, está 3216. Sim, 3216, informo que a guarda-posição 03 ser liberada. Para 2000 pés, altímetro em Salvador, no 04. Livre LF, chama estabilizado no localizador. Chegou no 864, desidecolagem visão no 0, vento no 30 graus, 0 0, né? Desidecolagem no 0, vou no 864. Sim, se estou autorizando o táxi da Índia, ponto 0 no 0, chame torre 11895, ajuste no 0, no 4, bom voo. 14, Índia, ponto 0, 1895, 4444, obrigado. Salvador, o Channel 6200, bom dia. 6200, está autorizado. Alfa Juliette, posição 11, Pationo. Alfa Juliette para o portão 11, 6200. 3296, ingresso Juliette, posição 03. Azul 2771, curva direita para o 035, o limite será o localizador. Direita 035, limitado ao localizador, 271 da Azul. Play November, corrija, tá passando Charlie Juliette, Nova Ban. Controle 1935, gol no 864, obrigado, bom final de semana. Para Salvador? Abriu, havia chamado antes, mas provavelmente não abre você. Sete passeio ao litoral, estamos ingressando no corredor Interlagos, confirmando pouso em Salvador. Bom, contratando, pouso em Veracruz, desculpa. Pouso em Veracruz, gente. Informe no portão Interlagos. Gente, informe no portão Interlagos. Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou no 864, passa 2000, saída do Caracajó. No 864, contrato radar da colégio, subiu ontem a 350, saída Puca. 350, no gol 1864, como possível coordenar a Maceió, por favor? Aguarde. Obrigado. 77, desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 3. 3000 com ajuste padrão, 2771 na zona. Azul 41 no 44, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no 0. Ali manteiga no 0, azul 41 no 44. Azul 2771 para interceptar o curso do localizador, curva direita 065, desça para 3 mil pés, chama estabilizado. Direita 065, chamará estabilizado 2771. É 304, no solo 27, livre direita, chama solo 1211. Obrigado, voltando daqui a pouco. Charles Lieto, nós vamos embora. Mais força. Para o cruzamento do campo, temperatura Salvador agora, frequência 118 decimal 95. 95, grato, Charles Lieto, novamente. 07, confia. Papo 3804. Afirmo, 3804, 06. No 03, estamos estabilizando. É 356. 2000, comentei, já pode estabilizar o GMS. 356. Gente, falta um Charlie de 10 novembro e chama para cruzamento da eixo de decolagem da 1-0. Vai chamar para cruzar a 1-0. Sem identificação, e se mantendo em nível 050, autorizado a chegar a Maria. 050 para chegar a Maria, senhora 4144, contato radar na decolagem, submanter 340, prossiga conforme autorizado. 340, perfil de abre nessa. Leda Bidete. Sujeito localizador azul 2771. 77 não deixa parar, 2 mil pés, livre LS, agora é transferência de comunicações. 2 mil pés, formada de LS, aguardando a transferência. Localizador, Xenemé 356. Xenemé 356, complete a aproximação. LS, Xenemé 2, Salvador, 1895. Com o tráfego de 1, Robson 44, baixa altura, situando sobre o voo pairado. Próxima Simbra, sem interferir com sua aproximação, Xenemé. 7, Xenemé 356, Xenemé 1895. Xenemé 356, estado continua aproximação, reporta baixar travado na externa. 2, Salvador, Xenemé 356. Xenemé 356, estado reporta baixar travado na externa. 2, Salvador, Xenemé 356. Xenemé 356, como recebe? Xenemé 356, não escuta? Bateu. Xenemé 356, já avistado, reporta baixada e travada. Baixado e travado, Xenemé 356. Avistado, de repouso, pressão na zero. 150 graus, 89. De repouso, 150 com 8, Xenemé 356. Salvador, boa tarde, azul 2771. Azul 2771, número 2, reporta machado travado no marcador externo, que legal, no 014. Reportará o externo, baixa pra lá. O Xenemé está na aproximação final, está autorizado na retaguarda do mesmo, cruza pra Serra Índia do Índia. Livre, Mike Juliette Romeu. Livre. Charlie Juliette November. Charlie Juliette November, prossiga. Sai, Fred Buraquinho. Quer que eu mantenha a espera, senhor? Afirmo, temos dois tráficos da 1-0, após ser autorizado o cruzamento. Palmeiro Alto Propal Oscar, controle, mantenha 075 visual, reporte passando a 24 Salvador. MFG 20, 2 mil pés, autorizado no 093, direto Duna. MFG 30, reautorizado 2 mil pés, 1-0-3, direto Duna. 2 mil pés, 1-0-3, direto Duna. azul 2771, externo, baixar pra lá. Entende, agora tá ali, azul 2771. Obrigado. Telemia 356 no solo 35, livre direita, chama solo 1211. Ok, baixar na espanha. Xenemia 356, solo aos 35, livra direita, chama solo, 1211. 1211, solo, Xenemia 2771, avistado, livre pouso, estamos a zero, vento 150 graus, 9 anos. 7, livre pouso para 2771, confirma o vento? 150 graus, 10 anos. 7. 1371. Posição 1-3, você é ameaça. 3-5-6, remota, 1-3. Ah, que lento. Então, Charlie Juliette Novembro, autorizado, cruzamento do eixo de decolagem da 1-0, reporta livrando. Autorizado, reporta livrando, eixo, Charlie Juliette Novembro. Salvador, bom dia, 3605. Confirme que chamou o Saulo. Vamos cortar a prova de subida São Paulo com Goiânia. Direito, chama o solo, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa passa. Ativo, certo. Autorizado, companheiro do nível 360, decola a pista no zero, a curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Via Upezulu, 1-0. Após Ubave, Upezulu no meia, Belo Horizonte prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5-1-2-1. 360, rota do plano 5121-1935 da Euleda e a transição que eu não copiei. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Da Euleda, Motiva, pista 10, curva direita, copiado. 3605, pronto, de acionamento. Olá, Salvador, bom dia, boa tarde, o azul 2771 livrou. 2771, boa tarde, sou autorizado Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador mesmo. Alfa Kilo, atenda ao sinalizador 2771. Levão, eixo da 2-1, Charlie Juliette November. Gente, capitão Charlie Juliette November, apenas confirmando, agora cruza o eixo da 2-1, correção da 3-5, eixo de pouso da 3-5. Afirmo. Direto eu subo o mil e vou direto pra onde tá voando. Gente, vou botar um Charlie, Juliette 90, não é tráfego a reportar, autorizado, atenção 1 no mil pés. Reporta cruzando o eixo de pouso da 3-5. Reporta o mil pés, o Charlie Juliette 90, cruzando o eixo. posicionamento no portão 10. Inclusive, chama ataque, 2067. Chama ataque, 2067. Zero ciente, Duna completa LS, torre 1895. 295, bom trabalho na TV. Mente. Ciente, reporta no farol de Itapuã, para as redes de comunicações. Reportará no Itapuã, Charlie Direct. Estamos confirmando, Charlie Direct November prossegue no litoral sul? Afirmo até Veracruz. Ciente. Oi, Salvador, bom dia, Xanã 6330, estabilizado em 1073. Xanã 6330, reporta baixada travado, que negar no 013. Reportará 013, 6330. Salvador 3290, da informação Índia. Sun 3290, bom dia, desça para 3000 pés com 1093, direto posição Duna, vigilância em radar. 3000 pés, vai voar Duna da presente. Contra Salvador, boa tarde, é o Azul 2926, ciente da informação Oscar. Azul 2926, boa tarde, direto Duna, chama ponto e é descida. Direto Duna, chamada para descida, 2926. 119, decimal 35. Salvador, o Papa Tango Charles, direto November. Charles, direto November, mantenha-se visual no litoral e... Conforme livrando o farol da barra, vamos deixando a Vera Cruz, eu também sobrevoo. Tá chamando. Foi entrecortada a transmissão, confirma? Confirmou? Negativo. O Charge Direct não copiou o controle. Mantenha esse visual, reporte farol da barra e confirme, pouso em Vera Cruz ou somente sobrevoo e regresso. Pouso Veracruz. Pouso em Veracruz, Charlie e Juliette no Nova. Responda que o controle recebe é 0... É corrijo, 0136. 0136, ok, obrigado. 01013, ó, 2067. É 330 no solo 45, livra direita, chama solo 1211. Na direita 089, informação, acho que confere a guarda para a costa. 4089, transcópia. Autorizado Vitória, nível 340, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bideve, via Pizulu 44. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5126. Zero, ingresso GDS, posição 05. GDS, posição 05, obrigado. 067, decolado 49, chama controle 119, decimal 35. Controle 1935, 2067. Azul 2926, controle autorizado 4 mil pés, altímetro 10, 13. 4.013, azul 2926. Controle Salvador, voo 2067, decolamos a sua escuta. 2067, controle, contato radar, subvetoração. Curva à direita, voe proa 180, até passar 8.000. Após 8.000 pés na subida, voa Leda, 2067. Ok, curva na direita, na proa 180, ao passar 8.000, voa Leda, voo 2067. Pronto, 4, 1, 2, 1, 3. Pronto, 4, 1, 2, 1, 3. Ok, autorizado Galeão, NV360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. VLP November 857, Moço. Contra de Salvador, pera 119, decimal 35, transponder 5055. Autorizado para o caminhão 360, decola da pista 10 com curva direita da Eoleda Irume, transição bolso pela UPA 9857. Perdão, UPA 9857 até bolso. 3935 controle, 5055 transponder. 6213. Uma navegação direto Leda. Ok, voando Leda, voo 2067. Não, atraso sem reportar reconhecimento do controle, serviço padrão encerrado, frequência livre. Charlie de Leto Novão. Salvador, tá 3-2, no meio, informação Oscar, autorização Fortaleza. Cidade de Boa Morte, vai dar presente. Isso, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo Frutti, via Upizulu 19, pois Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponda 5132. É reautorizado para 3.000 pés, altímetro 10013. Para 3.000, 10013, azul 29 e 2000. Decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, após o Pesolo 19, Bangu, Apucu. Controle 11935, transponder 5132, na 32 no meia. 32 no meia, cotejamento correto, chamando pushback no meio. Sim. 3103 no altimetro. Era tudo na 4000, na 0127. Salvador é o TAN 3283. Autorização Brasília, nível 360. Autorizado Brasília, nível 360, sacola pista no zero, curva direita, saída Aborelefa, via Upizulu 197. Após a pina, posso prosseguir direto conforme a rota. Controle Salvador, espera 119, decimal 35, transponder 5120. Então está autorizado para Brasília, nível 360, a aerovia é Upizulu 17. Decola da pista no zero, curva direita, árvore elefa, transponder 5120, 1935, TAN 3283. 3283, cotejamento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Vou licente, Alfa, papau. Chama pronto, táxi, não, 3605. Autorizado 3605. Localizador da 3290. Gente, 3290, 3 milhas do externo, completa final LS, torre 118,95. 2895. 2926, reautorizado para 2000 pés, livre, final LS, pistão no zero, chama estabilizado. Foi 2926, desce para 2000 pés, está livre, LS pista 1-0, chama estabilizado. Desce para 2000, reportará estabilizado, tendência aqui para o azul 2926. Salvador, está 3 290, final da 90, baixar travado. 3290, que negar 90, no 3, avistado, livre pouso 10, vento 140 graus 89. Livre pouso 90, tá? 3290. Rotação 3206, pushback e acionamento, posição é a 3. 3206, aguarda. Aguarda. Aguarda número 3, setor. 3290, no solo 1600, livre direita, chama solo 1201. 2101, boa. 121, décima 1, então 3290. 2101. Livrou. 3290, está autorizado o táxi Alfa, Alfa Antônio Juliette. Alfa Antônio Juliette. Salvador, Alfa Papa Oscar, não sou para mim. Papa Oscar, tem condições de voar direto da casa da presente? Atenção. Sim, direto Aracaju, mantenha 075 na escuta do controle. Alfa, Papa Oscar. CCT, Aracaju, 075 na sua escuta. Não. Uno, 227. Céu autorizado para 2000, altimetro 190, não chega aí. Está livre, aproximação LS, pistão no zero. Chama estabilizado o localizador. Peço para 2000, repassar estabilizado, voo 1287. Beleza. 118, 118. Autorizado o táxi via Índia, ponte aéreo no 0, chame torre 11895, ajuste no 0, 13, bom voo. Índia no ponte aéreo 1895, 3630. Então, 3216, observa o táxi da companhia, pode ser autorizado, se tiver acionamento, mano, pronto para o táxi. 3216, observa o horário da companhia, pode ser autorizado, chama táxi. Tá, aliás. Passando externo, chama agora a torre 1895. 5, mantém a ponte zero. Mantém. 0, ingresso de Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. Salvador, Sanã 62, no 3, posição 1-1, pushback e acionamento. Portão 11, autorizado, chame pronto para o táxi 62, no 3. Autorizado, recorde, portão 11, 62, no 3. 5, autorizado, ali ele manter, cabeceira no 0. Ali mantém 1 no 0, 3, 6, 0, 5. No 6 é o Saulo. Restrito ao nível 060 até 10 milhas na saída Momo. Sim, restrito 060 até 10 milhas. 2926, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, solução 5 Lima. Táxi Alfa Kilo Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, para 5 Lima, 2296. Portão 1, aguarda só um instante para iniciar, 4089. Estamos com 147, 319, alterna Teresina. 2 no meio, direita, ponto espera 1295, ajuste 1013, boa viagem. Direita no ponto espera 1295, obrigado. Só por 13 em caso de falha de comunicação, após 10 milhas pode prosseguir na subida? Afirmativo, após a décima milha, autorizado subida para o nível 370. 1935. 1935, 3604. Liga. Interessado para a 3, ter a possibilidade de manter a posição entre o flash técnico de equipamento, menos um minuto. Está livre, Cunha. Chame quando terminar aí de fazer. Direto do Lida, subindo para 3604. Abaixar o travado no interno, que é negalo 0 no 3, padrão. Vai apartar. Então 3-2 no meio, tem condições de decolar de imediato? Afirmativo. A linha decola de imediato, pista no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Vamos conforme informado pelo controle, manterá o nível 060 até 10 milhas, e o ressalvador. Afirmativo, a linha decola pista no zero, mantém restrito 6 milhas até 10 milhas de passagem salvador, então 3-2 no meio. Manterá o nível 060 até 10 milhas. 060. Ok, 2926, posição 5 Lima. Avistado, livre pouso 1-0, vento 1, 20 graus, 1-0 mais. Vem, 2-2-7. 2 no meio, decolador 1-0, chama controle 1-1-9, decimal 3-5. 0-3-5, 3-2-1, liberado. Bom dia. Salvador, tá 3-2-1-6. Quanto a bota? 1-3-4. Livre táxi até o travém do portão 5, vai seguir a nave da Azul até o ponto de espera, segue com o número 2, 1013, no ponto de espera 1895, uma boa viagem. Assente com o número 2, autorizado até o travém do 5. Que após o segue na azul e após o espera 865-6216. Está livre dessa restrição? Temos, está livre da restrição, o 3216. Ok, 3216 sobe para o 370. Comodoro Approach, liberação genética, 141, information Papa. T3, boa viagem. Galactic Sail, appreciate, 4,000, thank you. Salvador, passou 20. Sou 20, mantenho 90, reporta na vertical, vigilância 60 Liga. Reporta na vertical, autoriza vendo? E Alfa, reportar para Juliette, com 227. Direto para Salvador, aguarda. Aguarda, passou. Azul 4089, boa tarde, autorizado a alinhar, decolar, pista no zero, vento 120 graus, 119, ajustado Mi 520, controle ação de identificação, direto Duna, 3.010, altímetro 10 no trilho. 10, direto Duna, 3.010. Identificou. Dan 3605, faça 160, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 25, ano 3605, roda. Boa. Salvador Azul 5076, bom dia. Bom dia, 5076, Salvador, Ilhéu. Confirma em nível, por gentileza. 1-8-0, confirma em nível. Tá aí da Coral, tá pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado, Salvador, Ilhéu, 1-8-0. Via Golf 677, decola pista 1-0, curva direita, saída Coral. Controle 1-19-35, transponder 5-1-6-0, Azul 5076. Autorizado 90 para Miguel, você fala do Miguel, curva direita, saída Coral, terceira pagou o 677. 5935, controle, adiciona 560, azul, 0.5. Portão 4, chama pronto. Chama lá. Adiciona 3540. Salvador, uma boa tarde.